Rodrigo, Alexane, Gustavo, quero ensinar uma música especial para vocês. Minhas mãozinhas, assim bem juntinhas, só para falar com Jesus. E bem quietinho, eu fecho os olhinhos e penso, só penso em Jesus. Sempre me ouve, pois sei que me ama demais. Jesus responde e satisfaz assim meu coração. Sempre me ouve, pois sei que me ama demais. Jesus responde e satisfaz assim meu coração. Legal! Agora que vocês já aprenderam, vamos ensinar aos seus amiguinhos? Sei que me amas demais. Jesus responde e satisfaz assim meu coração. Lindo! A oração das crianças agrada o coração de Deus.